9745, ainda mantendo espera na posição do MED, desce para o nível de voo 120. Descendo para 120, mantendo espera em bom MED, voo 974. Bom dia, é o TAN 3601, informação Golf, portão 5, pronto para a Copa. 3601, bom dia, autorizado São Paulo, via autobahn de voo. Primeiro eu via Bozulano 0, nível 360, saída Samu 1, primeira curva direita, transponder 5541. São Paulo, conforme a rota do plano, apoio do Luno 0, nível de voo 360, perfil da Sambo 1, curva direita, Mótiva, Astana 5541, da 3601. Fechamento correto, a volta do Tux 3601. Tenta 3601. Até a identificação, chegada da média autorizada, desce para o nível de voo 180, lixo Salvador Lazar 18. Sentido até o 180132, do outro meia na bomba de 1 para o Lazar. O nome é o programa de parar na posição Pavog, nível de voo 180. Pavog, cruzar Pavog no 180, tá? 32 por dentro do programa. comandante, bom dia, Gol 9774, autorização, barulho, em comprovação Gol. Firmando, foi o Gol 9744. Afirma. Gol 9744, autorizado Guarulhos, eu posicionando 0, tá lanterna. Nível 380, saída Sanvo 1, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5554. Guarulhos, nível 380, Taubaté, você fala da 1-0 com curva direita no Sanvo 1, transição ótima, código 5554, gol 9744. Correto, após a push, gol 9744. Aportarei. Atingindo 1-2-0 em órbita, gol 9745. Thank you, 9745. Austin Babó, de Ocan 3816, atingindo a nível 1980. Austin 3816, autorizado do Chile, atendendo o nível 1870, fazendo espera na pista Babó. Tem isso a espera? Decidão 1-7-0 agora, Ocan 3816. Bom dia, tá 3399. Tá na... 4. Fernando Guarulhos, 347. 3399, autorizado Guarulhos, via pessoa 0, Taubaté. Nível 340, saída Sanvo 1, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5555. Autorizou Guarulhos, 340, cola no 0. Sanvo 1 ótimo. Peso no 1-0, Taubaté, 5555, controle? Controle 1-2-0, décima 8, na porta para o push, na 339. 2, chama pronto, foi essa. 1-9-7-4-5 em off, informa pelo nosso estimado aqui a bordo, o pouso seria no momento ao 0652. Solicito autorização para giro de motor, marcha lenta, posição 4, parte 3, já coordenado com a espera. Ok, reportarei. Sanders, 38 no meio, te mando pouso 58. Testa 38 no meio, então no que é número 3 na aproximação. Yes. Rua 9772, desce para nível de voo 130. 30, gol 9772. Voo 9772, o comandante espera na posição Boa Neve, curva esquerda voando ITAP, descida para o nível de voo 060. Descida da curva ITAP, desce para o 060, voo 9772. 438116, abandono espera na posição Pabog, voo Ibonete, atualizar descida para nível de voo 140. Quatro da Bosta Campush, Xanamé 0-0. altitude na meia, costa da restrição de altitude na posição ETAP, desce para 3 no pé e sua luz na 0 no 8. 3 no pé, autorizado na presente, e o 9772, contra a aproximação, estima torre na frequência 198, decimal 95. 295, 97. Entra na meia, desça para 2 no pés, o registro na 0, 1 na 8. Tire velocidade para 2009, autorizada na sexta da pista na 0, restabilizada. 2 no pés, autorizado para atendimento, reduzindo para 3,2 no meia. 7-4-5, autorizado Juliette, portão 05. Confirma o portão, Gol 9745. Firma, portão 05, Gol 9745. Ok, 05, Gol 9745. Livre à direita, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 1 no 2. É direito, Alfa Juliette, arremoto 12, com 977. Bom dia, o Alfa 38 no meio, abaixado e travado, estabilizado no Airspace 10. 38 no meio, bom dia, autorizado, pouso, pista no 0, 170 graus, 12 nós. Tive pouso 10, 38 no meio. Fumando pista molhada. Pista molhada, gente, 38 no meio. É o 13601, ponte espera da 10, pronto, visual contrato da companhia na final. 13601, após a aeronave companhia na final, autorizado ali, mantém pistola. Após a mesma, ali mantém pistola 0, tá? 13601. Sala 56, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 01, 3896. Corrigindo o portão 08, 3896. Ah, sim, 08, 3399, puxa estacionamento 4. Sala 3601, autorizado a colar pistola 0, vento 160 graus, 119. Tem a decolagem pistola 0, tá 3601. 3399, autorizado, puxa, contra-ataque. Então chama o ataque, Sampa, está aí na parte. 3601 da Cota 58, controle simulador, 02. Pode confirmar a frequência do controle? Sim, o controle opera 120.8. 08, obrigado, senhor. Um excelente trabalho, tá? 3601. Boa noite. Salvador, Elton 3601, perfil da ação, voando, passando 3 mil pés. 3601, contato radar na decolagem, autorizado voar Leda, subida para o meu editor 360. 360, voando Leda, Elton 3601, obrigado. A gente não é 9-1-0, qualquer evento sendo usado para mais um analógico, o top level 050, que é 9-1-0-8. Change the level 1-alpha, and it's 1-0-1-8. And it's 1-0-1-0. Descent at level 050. 050. 3399, autorizado táxi Ninja, ponte espera, não no 0, porta pronta, que legal no 08. No táxi, ponte espera, porta pronta, 28.3.3.9. Taxi acionamento, 86. 079 na posição 3. Aeronave da TAC, TLC no táxi, TLC do Pátio, assim que mesmo livrar o Pátio via Índia, autorizado, puxa para o táxi. Pode estar autorizado, minha 079. 3399, pronto, 1-0. 3399, autorizado, né? Decola pista no 0, retorno 60 graus, 1-0. Decola 1-0, tá 601, Centro Central Recife, na frequência 125, decimal 1, na perna 128, decimal 35. Gente, está 3601, obrigado. Gostaria 6079, 168 a bordo, 4 horas, alterno Galeão. Ou 229, em relação a tela, autorização tráfego, São Paulo, convoia. Novo autorizado, táxi via Índia, a bordo, ponto de paredão no 0, pronto, que é legal no 0, no 18. 18, Índia vai reportar pronto. Salvador, eu vou aqui, vou 1229, com o nosso hotel, alta concentração para São Paulo, São Paulo. 1229, autorizado. Cuxa, aguarda um minuto para copo. Vai, né? São 3399, decolado 06, controle Salvador, 20-8. 208, tá 3399. Salvador, bom dia, tá 3399. Tá 3399, contato radar na decolagem. Após o mesmo atraso autorizado, valido e subido para o negativo 3430. Então 3402 UPS, lida. Tá 3399. Autorizado, aliás, é colapso no zero, 1-0 graus no 1229, pronto, copo. 1229. 1229, autorizado, Congonhas, via autoplano de voo, primeira aerovia Pedro Luno 0, nível 360, saída Salvo 1, transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5566. Operativo 360, autoplano de voo, saída Salvo 1, transição ótima, nível 360, no modo quase superiorista, transponda 5566, voo 1229. Correto, reporta no push, 1229. Só o Angel Voa 961, autorização Galeão, informação hotel. 961, autorizado Galeão, via Pesulu 44, ponto seguro, EP 9857. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Dóquilo, primeira curva direita, transponda 5565. 360, Sanvo 1, transição Dóquilo, Upper Zulu 44, seguro. Foi novembro 87, volta 565, confirma o controle, tá? Controle 120, décima 8. Obrigado. Agora 8, Telegram 2 com 1, tem que ser o hotel para Foz do Guarulhos. Telegram 2 com 1, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 1-0, Tabaté, nível 360, saída Sanvo 1, transição ótima. Primeira curva direita, transponde 5571. 0-7-9, Clássico 1-0, controle 2-0-10-8. 2-0-8, obrigado, bom dia. Salvador, excelente dia, 1-0-7-9, Oceania, Patrami 200. Gol 1-0-7-9, contato radar na decolagem. Após os metais autorizados, Valeda, subido para o nível de voo 380. Mais 2000, Valeda, 380, 1-0-7-9. 3399, estamos na Terra Recife, frequência 1258, decimal 1, na Terra 1258, decimal 35. 9744, com cidade de posição 2. 11895. Tower good morning, Argentina 1910, full established. Argentina 910, plate 9910, wind 170 degrees, 16 knots. Yes, 1910, Argentina 1910. Gol 971, apresentação para o funcionamento. Firmando parte 3, gol 971. Ah, autorizado, puxa, porta para o táxi, gol 971. Aqui é o Alfa Yankee Uniforme, solicitando autorização de reboque do Mach 3 para o Mach principal, posição 03. Confirmando a matrícula, é Alfa Yankee Uniforme. Afirmo. Deixa eu composição, por favor. É 079. Chama sobre Recife com frequência 125, decimal 1 na Terra, 128, decimal 35. Secundária, por favor. Secundária 1238-35. 35-1-2235-6079. Da Prevoque, off-check, por favor. Aguardando off-check, por favor. Zulu 9744 para o táxi POD 175, autonomia 410, alterna com 9744, autorizado táxi Índia, reporte ponte, espera dar 10 pronto, que legal 10 no 8. E Índia, passarei pronto, vou 9744. Continuo 910, on the ground at 19, approved taxi via Alpha, report before taxi Juliette. Taxi by Alpha, report Juliet, Argentina 1910. Oh, 972, pronto, acabei de 183, autonomia de 4 horas, rodando em Campinas. 761, autorizado táxi é Índia, reporta ponto de paradão no 0 pronto, que legal no 0 no 8. Reporta ponto de paradão no 0 pronto, gol 971. Uno 229, Toy. Hotel. 7490, essa é a identificação. Voando Bomad, espera nível 050, ajuste no 0 no 8. Chegou, Bomad, 050, ajuste no 0 no 8, gol, outra marca. 44, ponto, 0 no 0, pronto. 744, autorizado ali ainda, colapso no 0, vento 170 graus, 18. Decola no 0, voo 2292. Seco uniforme, autorizado o início é bom, que reporta na saída 3 para ingresso da zona. Ok, reportarei na interseção, alfa aqui em porta. Ok, bom dia, acho que na 251, voltando. Na 251, muito bem. Beleza, você teria contato com a espera para retirada do Kinger na posição número 1, por favor? Sim, faço a informação hoje na 251. Muito obrigado. Autorizado, Lima T, Pistão Zero. Ah, Lima T, Pistão Zero, gol 971. Kilo 910, approve the taxi via Juliet 811. Via Juliet, gate 11, Argentina 1910. 944, decolage 23, controle Salvador 20.8. É o 9947, confirme 19.8. Filmando o controle 120.8. 208, sim. Primeiro segundo, segundos, autorizado, puxa o controle táxi. Então, ataque, obrigado. O nosso 761, estima 2 minutos, a nave que decolou a frente, vem a sair. Ah, sim. Nossa, sim, pode ir. 744, contato rápido na decolagem. Após isso, no prédio autorizado, ele subiu para o nível de voo 380. Após 3.000 letras, gol subindo para 380, igual 9947. Lagoa 9947 e 9744. É o 9947, confirma? É 9744, ok. Sete, 9744. Eu errei, desculpa. É 9947. 61, autorizado decolar, estilo 0, vento 160 graus, 15 metros. Autorizado decolar, estilo 0, gol, 90. Gol 7490, confirmado a restrição em posição 8, desce para 2.6, gol, estilo 0, low 8, autorizado a eleição feita, estilo 0, repete estabilizado. 2018, autorizado estabilizado, estilo 0, gol 7490. Alpha Yankee Uniforme, reportando na intersecção.